Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de Nota 7 aqui no canal 1 da Rádio Interweb. A edição de hoje vai trazer apenas um artista. São 9 temas de um artista que tem muito que se lhe diga. Tem este Ricky King, ele que se dedica desde 1976 a tocar guitarra. É verdade, e é um nome incontornável, um da música instrumental. Ricky King já popularizou sucessos como, por exemplo, Verde. Já ajudou também a popularizar Apache, um tema dos The Shadows, e mais especificamente, ou mais concretamente, se quiserem, a guitarra elétrica. A guitarra elétrica, que é aliás um instrumento forte dos The Shadows também, que vamos conferir amanhã, mas hoje, então, do guitarrista Ricky King. É um nome, de facto, com uma grande influência, e nós aqui vamos trazer alguns temas que, de facto, enfim, foram interpretados, muito bem interpretados, digo eu, por Ricky King. Gosto particularmente dos temas que interpreta, porque os interpreta sempre com uma certa, um certo sentimento. Quer no acompanhamento instrumental, quer na própria guitarra. Há todo um instrumento, todo um sentimento, uma, entre aspas, melancolia, vou chamar assim, na forma como interpreta estas músicas. Vamos aqui conferir, para já, Te Amo, uma música que ficou popularizada por Toto. E Toto Cotunha, no caso, vamos também ficar com Spanish Harlem e, por fim, El Condor Pasa, um tema que foi popularizado por um nome que agora me fugiu aqui da memória, mas também é protagonista Simon and Garfunkel, precisamente. El Condor Pasa é o terceiro tema que nós estamos aqui a conferir. E que é então tocado aqui à guitarra do Ricky King, como aliás são os outros dois temas, Spanish Harlem e também Te Amo, que é aliás a primeira música que vamos ouvir na edição de hoje do nosso Nota 7. E depois de El Condor Passa, vamos a mais temas. The Sound of Silence, curiosamente, já disse aqui há um bocadinho que eles eram também protagonistas, ainda que numa parte instrumental, eram protagonistas duas vezes. De facto, Simon and Garfunkel puseram grandes desafios em termos interpretativos a Rick King. Vamos ouvir então, porque por um motivo muito simples, não é? Porque digamos que esta música, estas músicas do Stand Desire de Simon and Garfunkel são também cantadas com muito sentimento. Portanto, se é verdade que Rick King estava nesse caso como peixe na água, também é verdade que é preciso que o sentimento não seja muito diferente de um artista para outro. Mas isso complica-se, sobretudo quando falamos de instrumentos, diferentes protagonistas, ou seja, a voz, por um lado, e a guitarra elétrica, por outro. Aliás, a guitarra elétrica é que nem sequer é utilizada nas duas músicas, curiosamente. Mas é, de facto, tem que ser por Ricky King. Vamos então conferir The Sound of Silence, aliás, também para ouvir Spanish Eyes, um conhecidíssimo tema dos anos 70, se a memória não me traiçoa, e Le Rêve, esta música que é também muito conhecida, embora pelo título não dê para ver qual é que é a música, mas vocês vão conhecer com toda certeza quando o Ricky King começar a tocar as primeiras notas. Em 2009 foi lançado um CD com várias versões, aliás, com versões de vários temas, dos quais se incluem este, por exemplo, mas eu confesso que gosto mais das versões originais. Este tema, por exemplo, foi retirado de um disco de 1978. Aqui, Ricky King tinha um sentimento muito mais vincado e muito mais transparecível, digamos assim, na forma como interpreta, aliás, estas melodias. Vamos então conferir The Sound of Silence, Spanish Eyes e também este mítico Le Rêve, para conferir então no Nota 7 de hoje. Thank you. Vamos fechar as portas da edição de hoje do nosso Nota 7, dedicada exclusivamente a Ricky King, com três temas que, de facto, são um ícone na música instrumental e não só. Mas sim, sobretudo na música instrumental. Sleepwalk é como se chama a antepenúltima melodia da edição de hoje. Vamos também conferir aqui uma música que ficou popularizada pelos The Shadows, mas que Ricky King também interpretaria, Apache. E por fim, a música que, diria eu, mais popularizou o guitarrista Ricky King, Verde. É como se chama este tema, ou se preferirem à portuguesa, Verde. E é então com esta música que me despeço. Vou aqui trazer a versão também do disco de 78, 76, aliás. Embora há outras versões mais recentes, mas eu gosto desta e vou partilhar esta consigo. Fique bem, ouvinte. Tenha então a continuação de uma ótima tarde. Já de seguida, rapidinhas na brasa com os novos parodiantes. Boa tarde e até amanhã.